Estou aqui neste salão para curar meus irmãos. Estou aqui neste salão para curar meus irmãos. Sou a bota de São João e do padrinho Sebastião. Sou a bota de São João e do padrinho Sebastião. Muitos não sabem por onde eu passei. Muitos não sabem por onde eu passei. Era um e era dois, mas nós três deu triunfei. Era um e era dois, mas nós três deu triunfei. Era o medo e este dois era a dúvida. Este era o medo e este dois era a dúvida. Foi aí que eu me entreguei, iluminando seu tranca-rua. Foi aí que eu me entreguei, iluminando seu tranca-rua. Quando ele pediu com amor no coração, quando ele pediu com amor no coração, para eu lhe iluminar, ele me chama de irmão. Para eu lhe iluminar, ele me aí eu contente com prazer e alegria. Aí eu contente com prazer e alegria. Te ajudarei de Cristo aqui na nossa doutrina. Te ajudar este Deus aqui na aquele que não crê irá enfrentar a tentação. Aquele que não crê irá enfrentar a tentação. Estou pedindo outra linha, isto quer queira ou quer não. Estou pedindo outra linha, isto quer. Estou aqui neste salão para curar meus irmãos. Estou aqui neste salão para curar meus irmãos. Sou a porta de São João e do padrinho Sebastião. Sou a porta de São João e do padrinho Sebastião. Yeah. lá, ele me chama de irmão. Para eu lhe iluminar, ele me chama de irmão. Aí eu contente com prazer e alegria. Aí eu contente com aqui na nossa doutrina, te ajuda este dia. Aqui na nossa doutrina, aquele que não crê e nem prestar atenção, aquele que não crê e nem prestar atenção, está seguindo outra linha, isso quer, quer ou quer não. Está seguindo outra linha, isso quer, quer ou quer não. Tô aqui neste salão, pra fora, meu irmão. Tô aqui neste salão. Yeah.